hoje você tinha um pra decolagem, o Westwing de November? Queen de November tem condições de decolar e cruzar o campo a escrita a mil pés? Está livre, 120 graus, 109. Azul 2719, decolou as 25, 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, muito bom dia. 2719, cruzando mil pés na Bell. Passa o radar, sua 30 saída da Elgo, versão azul 2719. Valeu, 360 na Bell, 2719. Boa tarde, Santo 3190, informação. Mantenha a pontosfera, Santo 3190. Mantenha a pontosfera, Santo 3190. Dia 90, inicie curva, restrita 1000 pés para cruzamento do campo. E após o cruzamento, chame o controle 1208. Entre 1000 pés para cruzamento, após 1208 com controle, entre Dia 90. Controle 2719, condições visuais após 2000, autoriza a máxima? E Leda, 2719. Represente Leda, 2719. Índia Novena, decolou aos 27, chama o controle 208. 208, Índia Novena. A Lima tem 3191. A linha Lima tem, está 3191. Dia, saída Momo, de onde? É com Índia Novena na saída Momo. Controle o Eco de Novembro, agora foi feito a retificação do prefixo de aeronave. Compara Mike Bravian? É, o Mike Bravian que na realidade é o Eco Índia Novembro. Já foi feita a competente modificação junto à IES. Controle o Eco Índia Novembro, poderia ser liberado da restrição vertical? Só mantém a restrição devido a tráfego na chegada a bom, proveniente do setor norte do campo. E é que manterá. 19 está livre, 130 graus, 109. 2-0-4-0-0-3-1-9. 2. Livre LS, X-Ray, forma estabilizada. Suportar estabilizado, azul 4-0-2. Geneme a 200, inicia redução 2209. 2209, Geneme a 200. Solo, aqui é o América 229, informando o término do rebote. Muito obrigado, bom dia. Excelente, bom dia. Cimento, curva via esquerda, na proa 010. Esquerda 010, canal 6200. Tá com o dia novembro, para evitar tráfego e continuar a subida, curva via direita, na proa 345, livre ascensão 1CPA. Direita 345, livre ascensão, ou é com o dia novembro. Zona 1, Jorge 29, 120.8. 208, confirme? Sim, 120, decima 8. 208 está 3191. 3191, suba ao nível 340, saída da 340 da Delta 3190. Força aérea 5902, desça para 2000, informa o localizador. Localizador 4002. Ok, 4082, complete final, e LS Acceleration na torre 1895. 295, obrigado. Torre, bom dia, Azul, 4082, estabilizado, seja final. 4082, pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 109. E depois o pista 10, Azul, 4082. Série 5902, autorizado final, e LS X-Ray, pistão 90, informe estabilizado. Controle, o SAN 3191. Guarde. Série 6200 para o localizador, curva à direita, vou indo na proa 140. Direita 140, Série 6200. Afirmativo, está livre descer até 3.000, ajuste 1.011. 3.011, 62.00. Controle OTA 3191, possibilidade de falar BIDEF? Vou inicialmente LIDA, aguardando coordenação 3191. LIDA, aguardando OTA 3191. Está com o dia 9, com a pro ideal para o destino? Radial 335 do Salvador. Está agora 12 milhas no leste de Salvador, assuma navegação, voe direto de destino, subindo para uma Santana. Direto de destino, subindo para uma Santana, 1090 graus. Azul 2799, passa 170, chame Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, alterna 3325, 2719. Controle de Salvador, bom dia, voo 994, 210, 1150, voo 1864, autorizado a chegada a mar e desse mantenha 050, vigilância. Chegada a mar e desse 050, vigilância, 1954. Eco de 90, controle. Troque o transponder para 5416, por gentileza. 5416. Série 5902, complete final ILS, chame a torre, 1895. 5902, complete final ILS. Para 6200, desça 2000, livre LS X-Ray, forma estabilizada. 2000, livre LS X-Ray, portaria estabilizada, 6200. Guarda pista livre, bip checado, 5902. Tá, 5902, guarda pista livre. Portaria 5902, pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 089. Portaria 5902, livre pouso. Chame a torre, 1895. Reduzindo, 1895, escanando 6200. Oi, Salvador, bom dia, o Xanã 6200, final pista no zero. Tive a aproximação, 6200, agora pista livre. Guardando, 6200. Libera 5902, libera direita, chame solo 211. Câmera 2.0.0, pista livre, vento 1.1.0 graus, 1.0.9, pouso autorizado. Livre pouso, pista 1.0, câmera 6.2.0.0. No 556 para o Galeão, prepare a da El, 1 minuto para cortar. Vou no 556. Senhoras 5902, o solo em 121 no ONU. ID se mantenha, nível 050. Amado, 0050, o ONU, lembra. Vai cruzar o 190 para o 340-3190. Afirmativo, chame agora o centro na frequência 1251 antena 13325. 1251 13325 antena 3190. Segue visual 045154 transponder no 208 controle. Está liberada a restrição da pistola, chegou 1854. Mativo está livre, ILS XR, pistola 0 e fala no localizador. Livre, ILS, contato estabilizado, localizador 1854. Correto, só com o tempo que eu vi, por gentileza. Para experimentar a tripulagem, vou fazer 5.012 na luz. 1.011 na luz. Boa viagem. 6200, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette pro 01. Do 1? Do 1-1. Bono 556 pronto? Bono 556 pronto, tá na conta. Galeão 360 dominado, veio pelo November 857. Cola da 10, curva direita, perfil da Dael, Lida e Rubi. 5157, transponder, 1208, controle. Galeão autorizado, nível de voo 360. Irubi, Upper November 857, decola da pista 10, curva direita, Dael, Lida. 5157 no transponder e o controle 1208, voo 1508. A saída da Dael, Lida, pois Lida e Irubi. Dael Leniru, voo 156. Correto, no 7, pronto. Chamaral, voo 156. Aguarde para prosseguir FR. Qual altitude está mantendo no momento? Gente, então mantém espera visual no litoral. Prazer de falar da barra 1 no meu pé, aguardando para prosseguir instrumento e vetorações, vai ser o número 2. Afirmativo, ajuste 1011, mantenha no meu pé e correção vai ser o número 3 na aproximação. Gol 1162, vê se mantenha 2000, correção, vê se mantenha 3000, ajuste 1011, gol 1162. 3.011, 1-1-1-1-2. Zero a cruz, isso? 1-4. Salvador, Salvador, com TGL, Sierra November. Vitor Romeu, zero a cruz. 1 no meu pés, decolagem da 1-7, curva à direita. Segue no corredor, axé. Axé, Oceano padrão 0171 e o controle no 208. November Alfa no Pátio 402 a bordo. Taque de decolagem 895 e 11. Até o regresso. Livre, chama taxa. Chamará agora no 55. Alfa livre, acionar, chame taxa. Ajuste 1011, quando espera, chama pronto para ingresso no 7. Voo 1864, estabilizado no localizador, saída 10. Voo 1864, complexo final, ILS XRA, torre 1895. Completo final, torre 185 para o 1864. Voo 1895. 1895, grato 1864. Mantenha 2000, ajuste 1011, cancelada a instrução em SAP, reporte localizador. 2000 com 1011, chama lá no localizador, cancelada a instrução em SAP. Continua a aproximação, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado. Pouso autorizado no 0 para o 1864. Nada. Para informação de voo e alerta, chama o centro em 12545, alterna 12685. Alfa livre até o ponto de espera, chama para ingresso no 7.011, o ajuste. Mantenha um no meu pés, guardando mais alguns instantes para prosseguir instrumento e procedimento de alerta que eu irá nomear. Ponto de modificação da Salvador, C3604, Cruzunido 200 para 1, 50. C604 autorizado chegada a Mari, desse mantenha 3000, ajuste 10 no 1. Direto 3000 ou chegada via? Direto 3000, cancelada as restrições de nível. Pode voar direto, tá? Meu Duda, senhor? Até a Mari inicialmente, aguardando em casa. Direto 3000, aguardando orientação para voar mais fácil. Da 3000 era fácil. C7-0 Recife, minha rota do plano, decola da pista 10 com curva em Siena, saída Bocajão Maracaju. Tem como é assim que responde, 1208 controle, o voo 1790. Ficou no, o voo 1790, correto? O portão 62 está autorizado, especificamente chamo de teste. Gente, no 1500, mantendo os corredores, reporte através de Paris para ingressar em terra lá. Alfa, reporta na cidade leve. Alfa, reporta na cidade leve. Torre Salvador, bom dia, Gono 556, próxima ponta de espera na 50, pronto. 556, mantém o ponto de espera abaixo dos dois. Manterá o ponto de espera agora no 556. Primeiro alfa autorizado da linha e mantenha no 7. Passa a Duna, complete final, e ele é SXR, pistão 90, chega a torre 1895. 1895, bom dia. Sim. Papa Golf ao 5119, corrija, 1208. Controle Oscar Papagolf. Costa Papagolf, suba via, saída Argo, restrito a 3000. Via Argo, restrito. Então, 3604, está reautorizada a descida até 4000 pés, ajuste 1011. 4000 pés, ajuste 1011. O Papa Mike agora atingindo 2000, 14 milhas de Salvador. Para interceptar o localizador, curva à direita, voe na proa 065, ponto estabilizado, final ILS XR, pistão 90. Mapa, está checado, voo 1192. Cruzando 200. 1804, chegada a Mari, desse mantém a 050. 150. Pelo Papa Mike, copiou o controle? Ativo 15 milhas de Salvador, vetor para a final dele, SXR, curva à direita, vou na proa 070 e forma estabilizada. 070, curva à direita, direito e tráfego já passou externo na 1-0, aguarde instruções para decolagem na November Alpha. No 556, após a companhia na final, a linha mantém pista 10. Após a companhia na final, está autorizada a linha, mantém pista 0, agora 556. Boa, 080. Com a direita, 080. Tira para papai. Para o táxi Gol no 790, 096 a bordo, 3 horas e meia, João Pessoa. 96 a bordo? 96. Chefe, parqueamento da aeronave da companhia no 5, tem que ela parquear, inicia via pátio Índia, quando ela pode esperar, torre 345, ajuste 611, uma boa viagem. Passagem da aeronave da companhia, pátio Índia, chama a torre, 10 no gol 1790, obrigado. November Alpha, 1 com 10, a ponte iniciando, observe em estreito Blair. 4-0, a ponte estreito Blair, primeiro Alpha. November Alpha. Uno 62, solo 55, direita no 21 1. Comenta ali, 1 com 10. Autorizado a decolagem, 510, bordo 556. 1-62. 1-62, alvo reposta antes da Gilete. Alvo repostará antes da Gilete, 1-62. Salvador, bom dia, gol no 790.010 para o Santos. Pisado, alinhar e manter no 0, o no 790. Alinhar, manter no 0, 790. Milhas, rumo oeste, passando 2000 em subida para 3000, Charlie 402. Gente, essa é 3000, 432. Mais fazendo agora 5.500, só 4.000. Mativo, desce até 4 mil pés. 8 mil de novo, Alfa. O 5657, 120.8, bom voo. 208, gol no 556, bom dia. Controle de Salvador, é o Papa Romeu, Índia na Lembra Alfa, decolado da pista na 7, Romeu Pés, ingressa no Corredor Axé. E Corredor Axé, meu pé, já ponte através do Farol da Barra, Índia na Lembra Alfa. Reporta no Farol da Barra, Índia na Lembra Alfa. Salvador, nós liberamos o na proa da rotatória. Gente, fome quando visual com campo. Repórter com visual com campo, não libera sobre. Controle Salvador, boa tarde, gol no 556. Dael Leda, tá passando 2 mil pés. Gol no 556, suba e mantenha 360, saída da El, vigilante. 360 autorizado, solicita voar na proa de Leda, gol no 556. Autorizado, Leda. Manda na proa de Leda, gol no 556. Controle o Kilo Papa Mike estabilizado. Ok, complete final e ele é que rei, chame a torre 1895. Completado o procedimento da CVI, chama na 2895. November Oscar Wist, já avisou algum campo? Afirma, November Oscar Wist tem contato com algum campo. Chame a torre 1895. Chamará 4 na visão, 4-3-2. Afirmativo, mantém da 4000, aguarde para continuar. 64-04. Gente, suba restrito 3000, guardando autorização para continuar a subida. Bom. Reportará sobre a RIMAR, numeração. Aqui na escuta da Torre? Sou 3604, tráfego superado, versa 2000, livre aliança X-Ray, forma localizador. Livrando agora 4000 para 2000, livre X-Ray, reportará estabilidade, 3604. Sou 3805, questão, sou 3804, versa e mantenha 4000 pés, ajuste 1011. Vamos tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo oeste, passando 2.500 para 3.000, Charlie 402. 73804. Pelo Papa Mike, ainda na escuta do controle? Está presente, RBT para pouso na pista, 1-7. Informa o tráfego número 1-7, arremeta em frente, prossiga para o setor norte. Aguardando instruções para ingresso na final do 7. Ok, remetendo em frente, aguardando instruções para pouso na 1-7. Manda 150 na Mari. Informa meu Juliette Bravo Serra, autorizado a chegar da Mari, desse mantém nível 050. Precisa 50 na Mari, Juliette Bravo Serra, poderia voar em tapa? Oi, Mari, inicialmente aguardando em tapa. Mari, que também é Juliette Bravo Serra. Acho que a Papa Golf ficou a pro ideal pra ti, ó. 2-2-1. Autorizado, vai direto. Novo, na 30. Tá livre a ascensão, 80, eu acho que a Papa Golf. Bom. 3804, tráfego superado, continue descida 2000, reporte localizador, ajuste 1011. Repassará localizador 3804. Solito. Já tem pouso autorizado, November Oscar Whisky, Papa Mike, reporte visual para o tráfego na final. Gira a base da retaguarda do mesmo, aguardando o pistoleiro. Ainda não visual com a aeronave, aguardando o visual para a curva à esquerda. 895. 1895. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Boa tarde, o SNM é 356, passando nível 2, zona 0, para 160, com a informação Lima. SNM é 356, contato radar, desce e mantenha 060 na chegada Mari, vigilante. 060 na Mari, SNM. O Quero Papa Mike visual, com a aeronave na curva final 1-7 e curvando à esquerda. Livre base, o Papa Mike aguardando autorização de pouso 1-7. Livre base, aguardando autorização, pouso 1-7, aqui do Papa Mike. Passo final e aliança que tem rei, passo estabilizado. Passo estabilizado, 3-0-4. Salvador, bom dia, azul 4-1-4-4, está sentindo a luta. Ativo, contato radar, meia dúzia de milhas para Coral. Após Coral, vou em Mari para a chegada a Mari e chame ideal de descida. Cuidado pouso, Santa 3604, pista 10, 110 graus, 08 nós. Entre no pouso, são 3604. Como é que realiza pouso parado, cabeceira? Pouso parado, cabeceira, 1-7. Está autorizado, pouso parado, cabeceira 1-7, 110 graus, 089, Papa Mike. Autorizado, pouso cabeceira 1-7, parado. Informa o 3604, helicóptero, Final no 7, não interfere com a aproximação, é pousar sobre a cabeceira. Ô, C3604, tá visual, Felipe Passos. 13325. 288, alternando 3325, voo 1556, bom dia. Bom dia, só corrigindo a frequência primária, 1251, alterne 13325. Ok, primária 1251, alternando 3325, voo 1956, bom dia. Complete final, ILS, 2195. 395. Em 12545, alterna 1268517 90. 2545, 2085, 790, bom. C2-16, desse se mantém o 60, 070 na chegada a Mari, Vila Serra. Chegada Mari, até o 070, 3-2-16. Juliette Bravo Sierra, desse se mantém a 2000, ajuste 1011, pós-etapa, complete a chegada a Mari, com o localizador. 2011, completa a Mari, chama no lock o Juliette Bravo Sierra. O Chené 6356, desse se mantém a 3000. Ajuste 1011, cancelada as restrições de nível de voo em Itapu. Ok, desce. Então, até 2000 liberado as restrições, obrigado. 3 dias, né? 604. Direto sim, para interceptar o localizador ali. Dele. O Juliette Bravo Serra pode voar direto sim para interceptar o localizador ali. Essa proa 065 e intercepte o localizador nessa proa, Juliette Bravo Sierra. 065 de proa para interceptar, obrigado, Juliette Bravo Sierra. Cara. E o transponder é 0157. Gente, frequência ali vai estacionar. Pátio, meu bem. Está 2 agora, tem uma metade decolagem 2895 e o I 11, ajuste, boa viagem. 1208. O... 3604, livrou, está na 6, escuta, pessoal. Alfa é o portante da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, está 3604. Paulo Salvador, ao Chanel 6293, informação última. Vamos para o Galeão. 6293, o Galeão prepara da Elfa, um minuto para cota. Bora, vamos. Está 3604. Autorizado chegar na Mari, desse mantém a 080, vigilante. 080, vou na 62. 8804, que tiver alguma informação da Juliette. Alfa da Juliette, repórter. Ô, Contrão, uma quantidade de famosos de taxa, falando que fazer curva direita pra baixo. Quem tá modelando para controle? Bom, 962. Pelo 962, mantenha o perfil da chegada, vai ser o número 5 na retenção, aproximação. É, quanto é o perfil então? Número 5. Acho que apagou o controle? Consiga. 40 milhas agora de Salvador, pela ascensão 080 para serviço de formação de voo e alerta, chama 101288, alternam 353. É 3216, vê se ele mantenha 3 mil pés, ajuste 1011. Cancelada a inscrição em TAP. Ok, sem restrições em TAP, deve ser 3.011, tá? 3216. Salvador, é o azul 4076, tem informação ali embaixo. Azul 4076, autorizado chegada a Mari, vê se ele mantenha 090 vigilante. Mari 9090, 4076. O 3804 mantém a cidade Juliette. A bandeira da Juliette. Você que tem fã do localizador. É, para 2000, reportará estabilizado na área de salário 3. Estabilizou o Juliette Bravo Serra. Juliette Bravo Serra, complete final e LS que se reencheu na torre no 895. Vai chamar 1895 com a torre, obrigado. Só 3216, controle. Prossiga. Detoração para final e LSXR pistão no 0, vou ir na proa 060. Está pro intercept localizador, está livre de descer inicialmente até 3000. Descendo 3000 na proa 060 para o localizador, está 3216. Azul 2771, controle. Prossiga. Desça até 80, detou para sequenciamento, curva à esquerda na proa 090, limite ao localizador. Curva esquerda, 090, limite ao localizador, azul 2771. Show, Juliette Bravo Serra, agradece. Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 3204. Azul 2771, nota livre, descer até o 50, 050. 050, azul 2771. 271, não cruzar uma centena e ser redução para 2209. Cruzar uma centena e reduzindo para 2209. Azul 2771. Livre até a interseção, chame para o ingresso. Bravo Serra no 7, livre pouso, 090 graus, 109. Livre pouso na 17, Juliette Bravo Serra. A 2 já autorizada a descida até o 060. 060, Azul 4076, desça e mantenha 070. 076, desça e mantenha 070. 070, 4076. Após o pouso, o Juliette Bravo Serra pode fazer backtrack ou vai ter que livrar a esquerda no final? Bravo Serra prossegue então para o Pat 4. Libere a pista, tem um tráfego para decolagem, pode ser autorizado. Obrigado, Lima tem 1-7, aguardando pista livre. Lima Alfa Roma. Curva direita, árvore, eleva, 5-4-1-3 do transponder, 1-2-0-8, controle. Só um nível que eu não entendi. 360. 360. Correto, chame pronto na poli. 2000, informará estabilizado e alerta estreita, 32, turno meio. Rua 2771, no curva à direita na proa 045. Aguarde o último vetor para interceptar o lote. 045, a proa, aguardando o último vetor para o lote. Azul 2771. Estabilizado, senhor 63, 5 metros. Complete final ILS, 21895. 295. Azul 2771, desse mantém a 3000. Ajuste milhões. 1-0-1-1, desceu para 3 mil pés, azul 2-7-7. Bom, seria a cópia pro 62-3? Agora, pronto? Pronto. Galeão 360 autorizado, VOP November 857. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda e Irume. 5176 transponder, controle 1208. Galeão 360, rota conforme o plano, rota November 857. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda e Irume. Transponder 176, controle 1208. Canal 6298. 6293, correto, chame pronto no inspecionamento. 2771 para o localizador, curva direita, na proa 130. Direita, proa 130, azul 2771. Ativo, desça até 3000, azul 2771, informe o localizador. Descer para 3000, informe o localizador, azul 2771. Lima Alfa Romeo, após o tráfego da Bianca na curta final. O céu esteja turbulento, está livre. 110 graus, 1-0 máximo. Alfa Romeo vai esperar esse de turbulência. Se você quiser, pode liberar o táxi do Sim, ativo então. Tem condições de taxiar o Juliette Bessé? Segue então, 4-5, está livre. Toma o Bravo Serra aqui, não foi autorizado antes, porque eu havia perguntado se era Pat 4. Mas se eu soubesse que era o 5, já teria autorizado já. Só para informação, está livre ao estacionar a frequência. Tem uma tira. No solo, 1-8, direito, 1-2-1, 1-1. Ok, 1-2-1-8, confirma? 2-1-1. Está livre, 100 graus, 1-0 mais. Decolagem, correu. Via para 3000, ajuste 1011. Presente, inicia a redução para 190 mais. 190, 190, 190. Recepção para o número azul 2771, desce para 3000. Ok, 2771, desce a 2000, livre LSX-Ray, pista 1-0, segue. É, Band 320 da TAM, 5 milhas à frente na aproximação final. 7, azul 27, ativo. Band 3216, complete final ILS, torre 1895. 1895, obrigado. Azul 2771, chame a torre, Salvador, 1918, decimal 95. Fala Salvador, a gente é 1855, capa boa, azul 27, ativo. Continua a aproximação, 3216, aguarda autorização de pouso. Nossa, escuta. Torre Salvador, muito boa, azul 2771, fui LS. Lima Alfa Romeo, condições de iniciar a curva de imediato para cruzar o campo? Já iniciando. Está livre então, cruzamento do campo, Lima Alfa Romeo. Gente, meu. 2771, no reporte, passando externo. Reporte para externo, azul 2771. Romeu cruzou o campo aos 20, prossegue com o buraquinho. Controle 1208, bom voo. Muito grato. 2000 pés, ajuste altímetro no 0 no informe. Controle Salvador, Lima Alfa Romeu. Confirmando para 2000, ajuste. 1-0, 1-1, azul 4076. 2000 com 1800, 4076. Confirme, 6356, tá antes da JVET? 6213, no portão 11, está autorizado. Suspect sanamento, chama pro drag. Chalé 6356, Juliette, portão 62. Juliette 6263. Alterna Ribeirão Preto, 3 horas, 1 centena, Santa Cidade. Travou azul 2771. 2771, ciente, aguardando pista livre. 7 azul 2771. Controle Salvador, Lima Alfa Romeo, retornando. Prossiga. Pode autorizar um sobrevoo em Madre de Deus e depois prosseguir para a feira? Estado Lima Alfa Romeo. Autorizado a Lima Alfa Romeo sobrevoo de Madre de Deus. Entre passador no completo final, chamou agora na frequência 118.95. Pode. ACA ainda, Charlie, que foi autorizado, 500 pés, decola da EMAR, comprou a sua, encodendo a seu 14, 0156 208. Pista livre, 100 graus, 109. Médico, uma livre, pouso azul, 278. Confirme o papel B? 01? Chame a 2, Tá bom, tá.